Panorama Agrícola para 22 de março de 2016, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 22 de março de 2016, terça-feira de lua crescente. O ditado é: o preguiçoso trabalha dobrado. No programa de hoje você confere uma entrevista. A estação da EPAGRE avalia cultivares para uvas de mesa. Novas tecnologias e bons resultados para o produtor. Dica do dia. Você, produtor que tem cisterna na sua propriedade rural, não se esqueça de tapá-la para que ela não vire um foco para o mosquito da dengue. É hora das notícias. Projeto de produção integrada de cebola desenvolvido pela EPAGRE foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura como uma boa prática para o desenvolvimento sustentável. O trabalho agora faz parte da plataforma digital de boas práticas da organização. O sistema de produção integrada de cebola envolve uma série de técnicas que buscam garantir alimentos seguros para o consumidor. Um dos pilares é a rastreabilidade. Produtor técnico e fiscal adotam procedimentos que permitem acompanhar todo o processo produtivo, de forma a certificar a qualidade do que será colhido. Para isso, todas as práticas adotadas na lavoura são registradas em cadernos de campo. O sistema permite reduzir o uso de insumos como fertilizantes e agrotóxicos e diminuir os custos de produção. Em várias propriedades acompanhadas, a produtividade da cebola foi cerca de 8 toneladas por hectare, superior à dos cultivos tradicionais. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, Gabriel Leite, da Gerência de Comunicação da EPAGRE, entrevista Cristiane de Lima Vesp, pesquisadora da Estação Experimental de Videira. Ela faz uma avaliação de cultivares para uvas de mesa e fala sobre novas tecnologias, tratos culturais e manejo. Acompanhe. Gabriel, assim, esse é o segundo ano que a gente está avaliando de uma forma mais detalhada, né? Porque o experimento foi implantado em 2012, então ano passado se teve o primeiro ano produtivo, ainda com uma produtividade um pouco pequena em função de ser inicial, em torno de 10 toneladas por hectare, na média de todas as cultivares que nós temos aqui. Esse então vai ser o segundo ano, do ano passado para esse a gente notou que tem as cultivares, elas estão produzindo bem mais do que o ano passado. Já tem algumas que estão se destacando, inclusive pelo tamanho de cacho, conformidade de cacho e produtividade. Mas assim, de antemão, já te digo que as que mais estão se destacando são a Ribol. Ela é uma uva muito bonita, ela é tinta, né, vinífera. Ela tem sementes e daí das 100 sementes que se destacam é a Centennial e a Crimson. No caso, a Centennial, ela se destacou muito bem ano passado. Foi uma das mais produtivas que nós tivemos aqui. Contudo, esse ano nós tivemos um pequeno problema com ela, então a gente vai necessitar de mais anos de avaliação até para ver se ela repete esse resultado desse ano. Mas ela mostrou uma incidência elevada de podridão dos cachos. Essa incidência se deu primeiramente por um dano mecânico, que foi um ataque de pássaros, né? Que é época de colheita, a gente tem que conviver com esses problemas, tanto ataque de pássaros quanto ataque de abelhas. E por ser uma uva branca e ter um aroma moscatel, assim, ela atrai bastante esse tipo de pássaros que fazem esses danos nas bagas. Uma vez que ocorre o dano mecânico, então se abre uma porta para entrada de doenças e aí ela teve uma incidência bem elevada de podridão. Embora ela tenha se destacado em produtividade esse ano passado, e esse ano ela também tenha mostrado uma produtividade bem elevada, ela tem esse problema da podridão que a gente vai ter que verificar mais de perto. E em termos de interesse do produtor, eles já enxergam potencial nessa nova atividade de uvas de mesa na região? A nossa região, ela se caracteriza mais por produção de uvas rústicas, né? Uvas comuns, principalmente Isabel e Bordeaux. Mas nos últimos anos tem havido sim uma procura por materiais mais destinados ao consumo in natura, à produção de mesa. Entre elas, assim, das que nós temos aqui na área, que já tem uma na área experimental e que já tem uma área relativamente grande de implantação na região, seria a Niagra, né, que já é uma cultivar bem comum aqui, mas não era cultivada nesses moldes de manejo e tratos culturais com a utilização da cobertura plástica. E a outra que tem sido bastante procurada é a cultivar Polosky, que é uma uva branca também, moscatel. As duas, assim, dentro da cobertura, em comparação com as uvas comuns que são muito cultivadas na região, elas dão uma agregação de valor bem, bem interessante. Se tu pensar que uma uva Isabel tu vai vender entre 0,60 centavos a 1,50, e uma uva Niagra tu consegue vender a 13,50, enquanto que uma Polosky é R$5, então já é um bom resultado. As sem sementes ainda não estão sendo muito utilizadas na região, porque a gente está iniciando o trabalho agora, então depende de toda a unificação dos nossos resultados para mostrar para eles, e aí nesse sentido o dia de campo surge como uma boa oportunidade para mostrar o que a gente está fazendo e os materiais que a gente tem. Mas eu acredito que em breve vai haver a implantação de áreas das cultivares sem sementes. Então a expectativa é grande por parte do setor produtivo? Sim, é bem grande. Eles vêm seguido aqui perguntar para nós a respeito da adaptação das cultivares e tal. Por enquanto, mais focado na Niágara rosada, na Niágara branca e na Polosky, mas se tem um grande interesse pelas sem sementes. Eu acredito que a região, por já ter uma aptidão, né, para trabalhar com uvas, assim, com algumas adaptações de manejo, acho que a cobertura plástica vem agregar. Eu acho que o produtor sai ganhando e vai ser um trabalho bem gratificante assim para o produtor e para a Epagre. Em termos de Niagra especificamente, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido ou foi desenvolvido visando a melhoria da qualidade para mesa? Na verdade, sim. O nosso melhorista está desenvolvendo um trabalho para tentar adaptar de uma forma mais efetiva então essa cultivar para ser utilizada para o consumo in natura, mesa e dentro da cobertura. Porque a gente sabe que dentro da cobertura plástica o sistema ele é diferenciado, né? Ele promove várias alterações no microclima e no dossel da planta. Então, tem algumas adaptações que a gente tem que fazer, desde utilizar, de repente, algumas podas verdes ou, enfim, dar uma condição melhor daquele cacho de se desenvolver. Esse ano, o que a gente fez assim, mais de manejo técnico foi testar dois tipos de barreira física contra insetos e contra os pássaros que atingem, atacam as bagas, né? Porque aí, quando tu vende um produto para mesa, a questão visual é muito importante, né? Então, a gente testou a utilização de sacos de TNT para proteger os cachos e também a utilização de uma tela que seria anti-granizo, mas que a gente adaptou para como barreira física, e a gente notou que os dois tiveram bons resultados, mas a tela, ela foi até melhor do que os cachos ensacados. Isso nos surpreendeu bastante. Então, acredito que ano que vem, com mais tempo e com mais condições de desenvolver esse trabalho, a gente vai começar a focar realmente na Niagra para mesa e acho que vamos ter bons resultados. E sobre o manejo dessas plantas, o que está sendo desenvolvido? Assim, Gabriel, de forma geral, essas uvas que nós estamos trabalhando aqui, elas são muito vigorosas, até por não estarem totalmente adaptadas ainda às nossas condições, né? E aí, o que a gente tem que estar tentando desenvolver em função de tratos culturais? A gente tem que tentar reduzir o vigor para que o dossel fique embaixo da cobertura, porque uma vez que o dossel fica embaixo da cobertura, a gente vai ter uma restrição do molhamento foliar e uma diminuição das doenças foliares e de cacho, e que vai acarretar futuramente, então, numa redução de custos de tratamentos fitossanitários, né? Mas, como as plantas são bem vigorosas, se a gente acaba deixando os ramos passarem da cobertura, saírem para fora da cobertura, de nada vai adiantar, porque vai começar a entrar doença de fora para dentro da cobertura, né? E, além disso, quanto mais vigorosa a planta, ela vai destinar os seus fotoassimilados mais para a produção vegetativa e não tanto para a parte produtiva. Outra questão que a gente está tentando desenvolver aqui, além da redução do vigor, que a gente até testou alguns produtos que a gente não vai dar um resultado definitivo agora, mas que já temos resultados preliminares em relação a alguns tratamentos que a gente utilizou para redução de vigor. E a outra questão é a fertilidade de gemas, né? A gente quer ter uma planta produtiva e que essa produção seja uniforme. De nada adianta a minha fertilidade de gemas estar na parte apical da vara e não durante todo, ao longo de toda a vara, né? Então a gente também testou alguns produtos e está fazendo um trabalho de manejo para tentar avaliar bem a fertilidade das gemas dessas cultivares que a gente tem aqui e também a redução do vigor. Essa entrevista com Cristiane de Lima Vesp, pesquisadora da Estação Experimental da IPAGRE em Videira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.